Decolar 340 pra Guarulhos, decola da 10, curva direita na Sambu 1, Morte 1. É, 5144 no transponder, controle 208, é a Rota 310, Tabaté. É o TAN 3399. Confira novamente, transponder. 5144. Correto, pronto para pushback acionamento. Sofia Torre. Por último, o senhor seria um estimado para pushback? Ah, uns 50, seis. Ou talvez mais. Tá certo, obrigada. Já solicita puxa pela mestre. Autorizado, senhor, estamos para o táxi. 168, alterna Galeão, 13h50. Acho que eu estou dizendo direita de Inter, reporte pronto no ponto de espera, altimetrão 09, então 3399. 99, está no centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 1, 2, 8, 3, 5, 2, 3, 8, 7, 3, 6, 9, 9, obrigado pela coordenação, bom dia, bom dia. Obrigado. 1-9-1, bom dia, autorizando a linha aérea decolar, pista no 0, dançando 50 graus, 08 nós. Autorizado, a linha decolar está no 0, voo 1-9-1. Decolador 1-2, chame-se o seu escapador. 1-2-0, decimal 8, mão 2. 2-0-8, bom dia, gol, 1-9-0. 075, decolada 16, chame controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 08, por favor. 1961, chame centro Recife, 128 decimal 35, alterne 123 decimal 8. 2835, 268, boa, 9168. Canal 075, chão 103 Recife, 128 do sinal 35, alterno 123 do sinal 8. Poderia confirmar a secundária, primária seria? Primária 128 do sinal 35. 1235, boa, certo, 37. Whisky Bravo Whisky, bom dia, autorizado chegada Golf. Deixa para dois de metal sem restrição, ajuste a 099, autorizado final MSO que seja portabilizado. Chama o controle Salvador, 120 do sinal 8, Mover. 2062, 51, Mover, passa pra cima. Acho que o nome do Luiz que prossiga. Passa o nome do Luiz, está na ponte 6, do 41, para a ponte 5, 51. 51, bom dia, contato radar, se botarem no vídeo de voo 360, após 2 metais, autorizado em direto letra. 47. Na 3, 4, 9, bom dia, autoriza da linha de decolar, pista 90, ventuna 40 graus, 08, nós. E decolada 10, 1, 3, 4, 9. Na linha 251, chama Centro Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Obrigado, comércio.